Quando, dona? Lima Quilo Zulu, para sua informação, tráfego agora na sua posição de 3 horas. Está a 3.8 milhas, passando 10.600, em descida para 2 mil pés, é um Learjet voando duna. Informação para o Lima Quilo Zulu. Jet Lima Quilo Zulu, porém não visual com certo. X-Ray Lima Romeu, tráfego informado anteriormente, está afastado a 4.5 milhas, superado. Lima Romeu, dia. Lima Quilo Zulu, tráfego afastado 5.3 milhas, superado. Tan 3179, autorizado decolagem, pisco 10, vento 1-10 graus, 099. Oceano, Tan 3179. Para 5 mil, autorizado chegada a Mari 2019. 5 mil na Mari 2019. Da 3179, decolar o 56, controle Salvador 120, décima 8. 208, bom dia. Forma ingressando na zona de controle. Previsto para a transição eletro, aguarde de cópia. Certo. Na 6312, prossiga. Autorização, tem nada. Prevista PUCA, transição Aracaju, aguarde de cópia. 1156, desça visual, informe passando 4 mil com ajuste 1019. Afirmativo, passará passando 4 mil com 1019, o Alfa Calimax. Controle Salvador, bom dia, 3179 da ação. 3179 é o controle, está em contato, Rabão. Gente, pode voar Leda? Autorizado Leda, após Leda, morte. Leda, após morte. Direita, controle 120, décima 8, aciona 5137, boteja. Para pouso em... Terra Novamba, Vitor Bravo. Valendo. Positivo, aos 1205, senhor. 1205, ciente. Voo 1095, chame Recife, frequência 125, Ana. 25, Ana, Recife, voo 1295, 1095. Tango Tango voando direto ao Guanabí. Direto ao Guanabí, senhor. Alfa Tango Tango. Lima Romeu, intercepto o localizador na final, chame a torre 1895. Saída pouca, transição Aracaju. Decolador no zero, curva esquerda, controle 120 decimal 8, aciona 5135, proteja. Planejamento correto, chama para feedback e sonamento. Continua a aproximação, tráfego ainda no estado, ajuste altímetro 10, 19. 7, X-Ray Lima Romeu. Alfa, Charlemagne, passando 4.000. Positivo, frequência livre, Alfa, Charlemagne. Charlemagne, 0 decima 8, aciona 5036, corteja. Permanece curva esquerda, saída Momo após DCT. Aguarde confirmação final, vamos coordenar com o controle. O Mike X Juliette, coteja. Cruzamento correto, altímetro 1019, para acionamento chame torre 1819, sim, com voo. Romeu Mike Juliette para o acionamento. Possível acionamento, reporte pronto. Táxi, Papa Romeu Mike Eco Juliette. Lima Romeu, tráfego avistado, autorizado pouso, pista 1-0, vento 1-20 graus, 1-09. Livre táxi, reporte na interseção, ajuste o altímetro 1019. NR 6311, pela identificação dessa para 4000, peça a frente pelo 4000, peça a frente pelo Serra, na proa do farol de Tatuã, reporta no ideal de descida. Taxi via Índia Alfa, no ponto de espera torre 1895, com voo. Via Índia Alfa, 1895, 3304, ponte. Juliette X, autorizado, reporte na intercepção, ajuste o altímetro 1019. Tango SQL, Lima Romeu, solo 03, segundo parque. O parque da Aerostar. Fizere à direita, solo 1, 2, 1, decimal 1. Você pode repetir, por favor, a primária? Eu só entendi 3395. Primária 125 decimal 10. 251-3395. Obrigado, bom dia. Sim. O Lima Lima Alfa, pode... A outra aeronave transmitindo em cima, pode repetir transponder e com frequência do controle? Correto, informa PLB. 24 a bordo, altímetro 1019, táxi via para acionamento chame torre 18, decimal 95, bom voo. Vazou, o serviço radar é encerrado, ingressando em espaço aéreo Gulf, o presente para serviço de informação e alerta. Chame Recife 1288, alternando 1260. Papai Romeu, Mike Eco Juliette, autorizado, ingresso pista 17, Eco Juliette, 335. Você pode estar liberando na Lima, por gentileza? Bem, vou no nome dela. Tango Lima Kilo Zulu. Papa Tango Lima Kilo Zulu, está a 5,4 milhas noroeste do VORD, Salvador. Serviço radar está encerrado, ingressando em espaço aéreo Golfo. Da presente, chame Recife na 2685, alternando 12545. Lima Romeu, táxi via Pátio, na Lima, chame torre 1-noite, acima 9-5. Papa Romeu, Mike Eco Juliette, tem condições de agilizar o alinhamento para decolagem de imediato? Centro de Lima, bate pronto, cabeceira 65. Como é que é, Juliette? Autorizado alinhamento. Então, Juliette Serra, desça para 500, faz ajuste 1019, reposta através do Parque Metropolitano de Pituaçu. Reportarei até o Juliette Serra. Papá Romeu Lima Lima Alfa, livre táxi, reporte papá, ajuste ao time Truma 019. Autoridade, chama para o táxi. Muito bom dia. Controle Salvador, bom dia, 3304. 3304, contato radar na decolagem, sinal 3620, após 2000 pés direto, eleva. Após 2000 direto, eleva, sobe ao 360, confirma. Negativo, sinal 360, conforme a autorização do plano de voo. Ok. Papá Romeu, Mike Eco Juliette, decolou ao 08, controle Salvador, 120, décima 8. 120, camarada, obrigado, até a volta. Papá Romeu, Mike Eco Juliette, contato radar na decolagem, suba restrito a 3000 pés, presente direto Momo, cotejo. 3000, direto Momo, vai, Eco Juliette. Capira 17, o Papá Romeu Lima Lima Alfa. Para informação, tráfego agora na posição de 11 horas, 20 milhas, rumo noroeste, passando no 1500 para 3000 pés, um Bravo Eco 58. Tem eletrônico de pés, mantendo 4000 na próxima, partida presente. Romeu Mike, Eco Juliette, para informação, tráfego, posição de 2 horas, 18 milhas, rumo sudoeste, passando 080 para 4000 pés, essas 3220 do Chanel. Gente, mais Eco Juliette. Controle, Papai Romeu, Eco Juliette, Serra, passou outra vez o parque do Pituaçu. Eco Juliette, Serra, chame Torre 1195. Torre 1195, Eco Juliette, Serra. 1160 já estabilizado. Afirma, coluna 60. Pede ao final do procedimento, Torre Salvador, frequência 118, decimal 95. 1895, 1160. Controle, possibilidade, mas é possibilidade de capital de vida, para a esquerda, para a informação, senhora. Confirme pro ideal, mas é com Juliette. É pro 290. Salvador é... Muito bem, 380. Até o 40 mil, já só o 0. Celebrado. Confirma o pátio? Tá montada a baixa. Autorizado Ituberá, nível 080, saída da EL após DCT, decola da 17, curva direita, controle 120, decimal 8, aciona 5134, coteja. 1134, que é a saída da EL. O funcionamento correto, informa POB? 4 a 4. 4 a bordo, altímetro no 019, para acionamento, torre 118, decimal 95, bom gol. Alô, Salvador, chinelo 6312, está na ponte 3 para pushback, acionamento. Chinelo 6312, aguarde para o pushback. Alô. Fala, gol 2-1-9-6-5-3 a bordo, 3-5 alterna, confixa, pode contar. Afirma 1-5-3 a bordo. Afirma sim. Altímetro no 0-1-9, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera torre 1-1-9-5, bom gol. Índia Alfa, 2-1-5, obrigado. Tener 6-3-1-1, para informação, tráfego agora, posição de 1 hora, 7 milhas. Mesmo tráfego informado anteriormente para o Eco 58, desça para 2000 pés, ajuste 10019, em caso de desvio, execute o seu à esquerda, aguarde o último vetor para interceptar o localizador. 19, 2000, ciente do tráfego, aguardando vetores, em caso de desvio, somente pela esquerda, 6319. Papai Romeu Lima Lima Alfa, aguarde para a decolagem. O controle, o Oceano 6309 na prova de Duna, tem condições de interceptar para o mês próprio, por caso. Gente, o 6309 desce para 2019, está autorizado então interceptar em Duna, reporte estabilizado. Tamara estabilizado, 63, no ano, graças. Romeu Lima Lima Alfa, autorizado, pista 17, vento 100 graus, 129. Direto já para informação, tráfego decolando da pista 17. Ok, gente. Na 66, solo 14, primeira direita, solo 121, decimal 9. Direita é com 219, volume 60. Gol 219,6, bom dia, pode ser, meu Deus. Gol 219,6. Precisa alinhar e manter, cabeceira 10. Já é mantendo a posição, mas. Papá Romeu, Antônio Juliette Serra, na base pela direita da 17, o trem baixou travado. Papai Romeu até a Juliette Serra, autorizado pouso, pista 17, vento 100 graus, 109. Até a Juliette Serra. Papai Romeu Lima, Lima Alfa, decolou o 104, controle Salvador, 120, décima 8. Sim, Lima Alfa. Da 6312, autorizado para estacionamento, já pelo táxi. Autorizado para estacionamento, 6312. Torre Salvador, Papa Romeu, até o Juliette Serra, informa que acima do shopping, 500 pés, tem concentração grande de urubu. Gente, graças pela informação, até o Juliette Serra. É, não, afinal. Falou. Tele 6311, chame torre no 895. 895 a torre, obrigado, Carnaval. A primeira nave solicitou a proa direto de IRC. Papa Romeu, mais direto de IRC. É que a filete confirma pro ideal? 309. Pesado direto e ereceu, mas que a filete confirma pro chamado de pouso? Roda 320. 0, Mike, é com filete. Uma milha de inferno. É 6311, continua a aproximação, aguarde pista livre, ajuste o time pro no 099. Fazendo pista livre, 1-0-9, confirma o vento, Tiana. Vento 070 graus, 089. Gato, 6319. Papá Romeu até o Juliette Serra, solo 15, libere Oscar, frequência livre estacionar. 3304, chame centro Recife no 288, alternando no 260. 288, 260. Controle Salvador, bom dia, azul 2590 para a descida. Primeiro andar? 2590, mantendo o 190, passou através de Babog, Guano Mari, para a descida. Azul 2590, sendo identificação, desce inicialmente para uma centena na chegada Mari. Uma centena na Mari, azul 2590. Azul 2590 está sob contato radar 55 milhas. Sudoeste do VORD Salvador. Gente, nós. Controle Salvador com 2196, passa 2000. 2196 está sob contato radar. Sudo 3620 após 2000 pés, direto Leta, após Leta B10. 2000 pés, voa Leta. Voo 2196, subindo para 3600. Salvador, muito bom dia, 3259, autorização para Curitiba, seguinte da Oscar, ponte número 4. O 3859, saída prevista, rapaz, transição, eleva, guarde cópia. Agora eleva, guardando, 3859. O Salvador, bom dia, 3663, informação, Oscar, autorização, Guarulhos. Saída prevista da Elida Motima, guarde cópia. Da Elida Motima, na sua escuta, estamos totalmente prontos aqui. Portão 7? Portão 7. Só um minuto para cópia. Ok, está mantendo sua escuta, dá uma guarda. 10259 pronto para copy? Notocop 10259. Autorizado Curitiba, nível 360, via Upper Zulu 21, até UTG, Upper Zulu 15, conforme plano de voo. Zaidar Dor, transição elétrica, decolada 10, curva direita, controle 120, decima 8, aciona 5145, proteja. Autorizado Curitiba, nível de voo 360, intercepta Upper Zulu 21, decolando ar por ascensão eleva, decola dando zero com curva à direita, controle de saída 1208, acionado 5145-3859. Planejamento 4, chama para pushback e acionamento. Para pushback e acionamento 3859 no 4. Tente, aguarde autorização. Guarda. Zero, o limite será 35 milhas delta eco, Salvador. Seja 250, o limite é 35 de milhas de Salvador. Mal. 64, proteja. Tráfego, posição de 12 horas, 19 milhas, rumo nordeste, passando nível de voo 080 para 4 mil pés, Band 737-700 pegou. SS, mantém a restrição de 3 mil, volume alto. Tem a restrição de 3 mil, nós temos dois tráfegos agora na chegada Mari, aguarde cruzamento com os tráfegos. O tráfego adicional, agora na posição de 11 horas. 29 milhas no rumo norte, passando nível de voo 140 para 100, Alfa Tango 72 Azul. Ok, estamos 2, 3 mil pés, de mal. 1184, tráfego, posição de 1 hora, 15 milhas rumo sudoeste, mantendo 3 mil pés, Bravo Eco 58, mantém a restrição de 4 mil pés, voo 1184. O 94 se a gente vai manter 4 mil pés, cruza 7 mil agora. Bom dia, Santa Tango, Lima Quilo Bravo. Lima Quilo Bravo, da presente direto Coral, Sibol 080, que está sob contato radar. Presente Coral 80, Bravo. É que a Juliette modifica regras da presente? Positivo ou negativo? Plano modificado no 221, suba para nível de voo 105, Mike Eco Juliette. Azul 2590, desça para nível de voo 050. 050, azul 2590. Salvador com 1184, pequeno desvio à direita de tal forma. Cliente, livre desvio, mantém a restrição de 4 mil pés, ainda não cruzou lateralmente com o tráfego. Cliente, até 4 mil pés do voo 1184. Ponto de espera da 10 da próxima. Controle, Alemão Quilo Bravo. Quilo Bravo, prossiga. Fica da presente, está autorizado para o SEG 045 DCT. Alemão Quilo Bravo. O Lima Quilo Bravo, plano modificado aos 1222, mantenha ainda a radial da saída Coral, o Lima Quilo Bravo, livre ascensão 045. Produção. Criou o Lima Quilo Bravo, vai subir ao 045, mantendo a radial da saída Coral? Criou, senhora. 1884, desça para 2000 pés, ajustando ao 019. Está autorizado a final do procedimento ILS X-Ray, repasse estabilizado. Já é estabilizado o X-Ray da Fita 10, passando para 2000, 2019, com 1184. Da Juliette. Mantém a posição antes da Juliette, seu portão é o número 2. Número 2, funcionário, minha empresa. Lima Alfa está agora 19 milhas, sudeste do VORD, Salvador, e assuma navegação na proa do destino Lima Alfa, mantendo a restrição de 3 mil pés. Corda, altímetro no 09, táxi via Índia Alfa, no ponte espera do Rio, no noite, esse 95, bom voo. Alfa 2952, 6391, táxi via Juliette para o portão 2, observando o Airbus saindo do pátio. Juliette, portão 2, observando o Airbus passando. Azul 2590, dessa restrita 4000 pés, ajuste no 019. 4000 no 019, azul 2590. O Papa Tango Lima, aqui no Bravo da presente, está autorizado para seguir direto o destino, subindo ao 045. Presente direto, estou bem aqui no Bravo, 045. O Lima, aqui no Bravo, quando possível, seu chamado de pouso. Chamado 1245. 1245, copiado, aqui no Bravo. Correção, Gol 2196, Gol 2196, chame Recife no 251, alternando no 3395. 351-3395, 2196. Papa Romeo, Mike, Eco, Juliette, da presente ingresso espaço aéreo Golfo, o serviço radar está encerrado, está afastado 43 milhas sudoeste de Salvador. Para serviço de informação e alerta, chame Recife 12685, alternando no 2545, Mike, Eco, Juliette. 12545. Estabilizado no X-Ray, Gol 1184. Gol 1184 da Gol, completa final do procedimento, torre 1895. 1895, 1184, gás. Gol 2590, desça para 2000 pés, ajuste no 019, está autorizado a final do procedimento. ILS X-Ray, reporte estabilizado. 2000 pés, autorizado o procedimento, reportará quando estabilizado, azul 2590. Uma animal, possível restrição, nível de, sem restrição, nível de voo 100. Tener 6312, está sob contrato radar Sol 350, da presente direto Jamo. Direto Jamo, 350, sem restrições. 6312. Centro, Gol. 2196. 1196 ainda modulando na frequência do controle. Centro Recife no 2510, alternando no 3395. 2510, 3395. Avistado, autorizado com o 50, 0080, grau 089. Voz livre 990, com 1184. Oi, Salvador, muito bom dia, 3859, vamos agora na final, pronto, quanto espera da 1-0. Já 3859, ciente, mantenha o quanto espera do 1-0. Para o táxi, 3663, com 154. Alternando Galeão, 4 horas e 20. Gente, 154 a bordo, altímetro no 019, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera do Rio, no noite, décima 95, bom voo. Posso esperar 2954. C3859 tem condições de decolagem imediato? Sim, a linha mantém que são no 0, C3859 agilizando manobra. 2895, obrigado. Palimão, estimado de pouso. P355, copiado, Lima Alfa. Informa o pátio. Sol 121, decimal 9. 219, 119, pátio. Cópia. Voador, muito bom dia, Azul 2590, estabilizado, baixado e travado. Azul 2590, última aproximação, aguarde pista livre, ajuste último com 019. Gente, aguardando pista livre, o Azul 2590. Pista 3859, autorizado decolagem, pista 0, vento 090 grau, 089. Pronto para cópia? Autorizado Banambi, nível 120, via Zulu 8, saída arbor, transição elétrica. Decola da 17, curva direita, controle 120, decimal 8, aciona 5126, coteja. Para pushback acionamento. Para... 2895 para acionamento. Vento 100 grau 089. Autorizado, pouso azul 2590. Oi, um bom dia, até 3663, visual colega da Azul na final, mantendo o ponto de espera da 10. Até 3663, após passagem da TR da Azul, a linha aí mantém cabeceira 10. Após a passagem da TR, a linha aí mantém. C3259, decolou 31, no controle de Salvador, 120, decimal 8. 208, C3259. Controle de Salvador, bom dia, C3259, decolou, vai cruzar 2000. C3859, está sob contato radar sinal 360, após 2000, direto Elefa. 2000 Elefa, obrigado, C3259, subindo 360. Juliette, bom 984. Bom 984, táxi via Juliette, portão número 4. 4, obrigado. Pode prontar. 2685 no 2545, Janer 6312. Juliette Terra Romeu, livre táxi, reporte na interseção, ajuste altímetro 019. Azul 2590, solo 33, primeira direita, solo 121, decimal 9. 219, boa. Solo Salvador, bom dia, Azul 2590. 2590, táxi via Alfa, quilo 43. Tá, Abaixo 3, o azul, decimal 0. C3663, autorizado decolagem, próxima 0, vento 090 graus, 7. Hotel Romeu, reporte alinhado e pronto, cabeceira, 17. Sou 3663, decolou 35, controle Salvador, 1208. 360, alternando 1288. 1208. 208, pô. Patango Lima, Quilo Bravo. Confirme estimado de pouso. Gente, o Lima Quilo Bravo descida a critério, está solicitando passar o golfo da presente sem frequência livre para coordenação. Decolagem que são nas 7, vento 0 mais 0 graus, 0 9 9. Terra Quilo Índia, informa horário do plano. Verificar com a sala ES, aguarde. 320 está presente direto Leda, pós-motiva. Boa, Leda, Leda, motiva, subindo para 320, sou 3663. Confirma a matrícula. Gente. Sete Romeu, contato radar da decolagem, suba 120 na saída da árvore. 120 na árvore, está autorizado na 120 ou na terra de 132? O hotel direto Romeu, confirma a razão de subida que vai entregar, caso seja cancelada a restrição. Quanto tempo, Marco? O hotel direto Romeu tem condições de voar direto ali a foda presente? Afirma, direto Alefa. Boa, direto Alefa, cancelado as restrições, se for para nível de voo 120. 120, Romeu. Santos 3859, chama Centro Recife no 260, alternando no 288. 260-288-3259. Bono 642, a sua identificação na presente voo direto ITAP, descendo ao 050. Afirma que não tem o seu plano, foi feito aqui mesmo? É, não temos nada, a sala ESC afirma não ter nada e não temos nada no sistema, poderia entrar em contato para verificar? Autorizado, Bruno, voo 648. Autorizado, Bruno, obrigado. Para o solo. Prossiga. 6250, aciona identificação, desça para nível de voo 060, chegada a Mari. A Mari 060, na informação ótima, a 2500. Gente, vamos verificar aqui no sistema só um instante. Salvador, acionar 6319. Prossiga. Gente da Oscar para Guarulhos, autorização. Cadê a prevista da Eule da Morte, aguarde cópia. Da Eule da Morte, vai aguardando. 6319. Até o Romeu, quando possível, ser chamado de pouso. Vamos ver no 423. Copiado. Para 4? Pesado, posto seguro no mil pés. Decola da 17, curva direita, corredor axé. Controle 120.8, aciona 0271, não coteja. 251, alternando no 3395. 3063, chama agora Recife, 1251, alterna. 3395. 395, graças. Gente, altímetro no 019, para acionamento chame torre 18, decima 9, 5, com voo. Já Prossiga. Então vamos para o início de estacionamento. Reporte pronto para o táxi. Zero, proteja. Barulho 360 da Leda Motes, navio pergulou no zero, após conforme o plano, decolando ao no zero, curva direita no 208, controle 5170, transponder, acionário 6301 com a Oscar na Finger 2. Fechamento correto, chama para feedback acionamento. Demorar para fuxa, acionamento 6301. Prossiga. Aguarde cópia, o Cerro Kilo Índia. Deve ser exatamente isso, uns 5 minutos para o sistema processar. Gente. Ouro 621, voo direto pelo, descendo para 4000, ajuste no 019. Direto pelo, 4000, voo no 621. Equilíbrio táxi, reporte no taxi Oscar, ajuste no 019. Manda decola direto do pátio ou o hotel parou isso? Sim, são de grito. Reporte fora do sol. O vento 080 graus, 089. Hotel parou isso. Obrigado, né? 6250, desça para nível de voo 050. 050 agora, 6250. Hotel Paparuí. Papá Romeu, Hotel Paparuí, prossegue no corredor Axé, no farol de Itapuã, transfere controle 120.8. Axé até Itapuã, após, pode vir confirmar? 108. Controle em 120.8. Aqui, 1208, graças. Boa. Da presente voe Alagoinhas para a chegada. Correção. A presente voo em Bonf para a chegada Bonf, após a viagem de descida. Papa Romeu, hotel Papa Whisky, controle. Controle Salvador Cordial, Papa Romeu, hotel Papa Whisky, decolado na sua escuta, acionando para o no meu pé, passou Itapuã. Hotel Papa Whisky, no meu pé, corredor Axé, reporte para o da Barra. Barra, reportará. O hotel Papa Whisky vai seguir no meu pé via eleitoral até Porto Seguro? Afirmo. Quando possível ser estimado de pouso, estimado para ingresso na terminal Ilhéus e estimado para vertical do NTD de Ilhéus? Claro. Terra Tango Delta, desça para nível de voo 050. A Tango Delta confirma já voa visual anteriormente na rota. Tá, Romeu, se a Tango Delta confirma que já voa visual anteriormente na rota. Isso. Barreiras autorizadas? 360, nível da coluna 12, 7, com primeira curva esquerda, seguida Momo, após direto conforme rota. Aciona 5426, controle 120, decimal 8. Jacqueline, estejamento correto, ajuste o altímetro no 019, já no táxi agora com a torre 1 no 895. Papá Lima, Lima Fox, bom dia, prossiga. Bom, São Paulo, com dois a bordo, autorizado, número peça, colando 7, corredor é certo. Aciona 0112, controle 120, decimal 8. Vamos chegar aqui no plano de voo. Salvador, o hotel Paparuí, sistema Coral, em mais 27 minutos. Agora 1250, mais 571347, confirmando o hotel Paparuí, estimado de pouso. Aí, Ilhéus em mais uma hora e estima pouso seguro em mais duas horas, rapaz. Entendi. Quando pouso? Por favor, confirme somente a informação de pouso. Não copiei, eu quero fazer a cota, mas eu não copiei. É, só aguardo só um momento, é, o hotel do Paris. Quando 648, deixa para 2000 pés, o Justino 019, está autorizado a final do procedimento e a DFT, reporta estabilizada. É, descendo 2000, reporta estabilizada, bom, 648. O hotel do Paris estima por seguro ao 0550. Pelo 550, grato o hotel Papa Wiz. Manda lá, Simona Lima. Direção Zulu, autorizado ingresso baixo principal. Controle, prossegue, SAT 3. Alô. Lima Lima Fox, agora sim, por sua subida coral no nível 080 para Monte São Paulo, copia? Copia, autorizado, 0 November, papapá, Monte São Paulo, nível 080, decolando ano 7 com curva direita na subida coral. Aciona 0112 e o controle 120, decimal 8. Aqui, autorizado, 80 para Monte São Paulo, decolando ano 7, curva direita coral. O controle 208 e o 3401 no formador. Primeiro Fox, que eu tenho o mesmo correto, porém muito fico por gentileza agora o transponder para 0127. 0127. Estacionamento a critério, está que tinha uma torre 1 no 895. Só confio por gentileza, parte o PLB. 02 a bordo na área. 02 na aeroçada, estado no 019, corrigindo torre 1 no 895 da presente com gol. No 621, desça para 3 mil pés, ajuste no 019, cancelada a restrição em Pelô. 019, desça para 3 mil, gol no 621. Retângulo Delta, desça para 4 mil pés, ajuste no 019. Até o Paparuí, da presente tem frequência livre.